Quantas maneiras temos de demonstrar alegria? Sorrimos, aplaudimos, gritamos, vibramos, cantamos, dançamos, pulamos, soltamos fogos. Alguns assobiam, outros até choram de emoção. Outros, enfim, ficam apenas boquiabertos e com os olhos arregalados, mal conseguindo acreditar no que ouvem ou veem. Na Bíblia, essas muitas formas de expressão de alegria aparecem em várias circunstâncias. Numa delas, o filho de Isabel, ainda no seio materno, pula de alegria assim que sua mãe ouve a saudação de Maria, mãe de Jesus, em visita à prima grávida. Na religiosidade popular, a alegria de reencontrar um objeto perdido, depois de invocar o auxílio de São Longuinho, faz com que o povo expresse gratidão dando três pulinhos. Outros santos, como São Gonçalo, Santo Antônio de Pádua, também têm fama de restituidores de coisas perdidas. A Bíblia, inclusive, conta que, certa vez, um discípulo do profeta Eliseu pediu-lhe socorro para reencontrar um machado que, por descuido, deixara cair no rio Jordão enquanto cortava uma árvore na beira do rio. O pobre homem estava desesperado porque tinha pegado emprestado aquele machado e não tinha como restituir outro ao dono. O profeta prontamente solucionou o problema. Atirou um pedaço de madeira ao rio e, onde este ficou parado, flutuando, mandou que o homem mergulhasse a mão, pois ali encontraria o machado perdido. E foi exatamente isso que aconteceu. Tais exemplos mostram que os santos e santas são sinais e instrumentos do amor de Deus e testemunhas da fidelidade de sua palavra. A eles podemos recorrer nos momentos difíceis, reconhecendo neles o cuidado amoroso do Pai por nós. No entanto, quando conhecemos melhor quem foi São Longuinho, descobrimos que ele nos ajuda a reencontrar ou a não perder algo muito mais valioso em nossa vida: a certeza de que Jesus crucificado é o Filho de Deus que ressuscitou e está no meio de nós. De acordo com uma tradição religiosa, Longuinho é aquele soldado que traspassou o lado de Jesus com uma lança. Desse particular teria se formado seu nome, que tem a ver com lança. Outra tradição o identifica com o centurião romano que, conforme narra o Evangelho segundo Marcos, estava bem de frente à cruz de Jesus e, vendo o modo como este morreu, exclamou: "Verdadeiramente este homem era filho de Deus." Há também uma tradição que identifica São Longuinho com um dos soldados que fizera guarda ao sepulcro de Jesus. Muitos acham que as três tradições se referem a um único personagem, pressupondo que essas informações sejam complementares entre si. Todas as tradições concordam, porém, que Longuinho era um militar do exército romano que sentiu-se profundamente tocado pela forma serena e admirável com que Jesus encara de frente o sofrimento e a dor em sua paixão. Comoveram-no a imensa confiança em Deus, com que Jesus assumiu a própria morte, e a alegria e coragem com que seus discípulos anunciaram que ele ressuscitou. Após testemunhar tudo isso bem de perto, Longuinho se converteu ao cristianismo, foi instruído pelos apóstolos e, indo para a Capadócia, região da atual Turquia, se pôs a anunciar aí o crucificado ressuscitado. Um escrito de São Gregório de Nissa, do século IV, o menciona como evangelizador de toda essa região. A pregação de Longuinho atraiu a oposição de pessoas influentes, contrárias ao cristianismo. Descobrindo que ele fora membro da milícia romana, contaram a Pôncio Pilatos e este o denunciou ao imperador como desertor. Longuinho foi então preso e forçado a negar a fé cristã, mas resistiu com firmeza. Por fim, foi condenado à decapitação. Dizem que antes de morrer, ele teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. Contam também que sua cabeça foi levada a Jerusalém e mostrada a Pilatos. Depois, foi jogada numa fossa imunda. Porém, uma mulher idosa, que tinha sido milagrosamente curada da cegueira pelo valoroso santo, a recuperou, dando-lhe digna sepultura. A festa litúrgica de São Longuinho é celebrada em diferentes dias do ano, conforme o país onde ele é venerado. No catolicismo romano, estabeleceu-se o dia 15 de março. Na base de uma das quatro colunas que sustentam a imensa cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, está a portentosa imagem de São Longuinho, lembrando a todos que a fé em Cristo nos dá força para tudo suportar e a tudo vencer. Confiantes em tua intercessão por nós junto a Jesus, de cuja paixão, morte e ressurreição te fizeste corajosa testemunha até o martírio, te suplicamos, ó valoroso São Longuinho, que não percamos os dons da fé, esperança e caridade. Que nunca deixemos de agradecer a Deus por tudo que temos e que quando perdermos algo importante para nós, nos ajudes a reencontrá-lo. Assim seja.